Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um AsilaCast. Aqui é Joel Sul que esfrega pra direita, esfrega pra esquerda. Porra, tu roubou a minha fala. Eu sou o Vinícius Melo do Pod Crazy ou Afonso Solano Cover. É bem melhor. E essa galerinha da pesada do AsilaCast vai ter que se virar com essa eletrizante aventura internética. Ixi, mano. Caralho, essa daí eu boiei. E diretamente de São Paulo, Walter Pando. Agora cuidado, não fale Besouro Suco três vezes. Caralho, isso daí é icônica, né? E aqui é o Neto Maru e quando eu estudava ia dia sim, dia não pro colégio. Chivaria, cara. E no episódio de hoje, né? Essa galerinha vai aprontar altas confusões no episódio de Sessão da Tarde, olha aí. Então vamos lá, e-mail. Correio. Vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. Vamos lá. Escreva para o AsilaCast, o endereço é asilacast@asileitor.com.br. Siga o @asileitor no Twitter. E se você tem o iTunes ou outro programa lá do Android, né, que o cara falou, clica aí no link e assina o AsilaCast. É isso aí, nós estamos nos inteirando aí sobre a tecnologia Android e em breve estaremos mais próximos aí do pessoal da tecnologia livre, né? É, e os downloads, basta clicar no link da postagem, baixar o zip, descompactar o MP3 e escutar o AsilaCast nas caixinhas de som MP3, celular, em qualquer lugar. E vamos lá. Primeiro e-mail, Joseph Max, 24 anos, analista de sistemas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, galera, andava sumido nos e-mails, mas estou aqui de volta. Muito bom mesmo o cast de Chaves. Fiquei sabendo coisas muito interessantes que ainda não sabia sobre o seriado e a vida do elenco. Olha aí, cara. É objetivo cumprido, né? Pois é. Fui um dos que pediu o cast sobre Chaves. Vocês nem devem lembrar, mas não faz mal. É claro que a gente lembra, mano. Lembra. Pessoal, a gente lembra de cada ouvinte pelo nome, cara. Quando a gente passa pelo meio da rua, a gente olha assim, ei, cara, não sei o que e tal. É verdade, tu foi reconhecido, né? Ah, é exatamente isso aí. Eu já ia me esquecendo de falar um negócio desse, cara. Como é que pode? É, eu vou interromper o e-mail aqui do Joseph, né? Porque é um momento importante. Agradecer aí toda a audiência, né, do AsilaCast. Pois é, cara. E estava eu me dirigindo para um evento aqui fantástico da região de Fortaleza, né? O Desencontro, pequeno... foi o Esquenta, né? Dessa semana. Esquenta e Desencontro. Aí estava eu conversando com um colega no transporte público, a caminho de lá e tal. Quando, de repente, eu sou abordado por um sujeito, né? E tal. Aí o cara imagina logo, vixe, é assalto lá e tal. Aí o cara, não, desculpa interromper, porque eu acho que eu conheço a sua voz. Aí vem a parte ruim da história, porque toda história tem uma parte ruim, né, cara? Exato. Aí o cara, não, você é o Telos? É o puta que pariu. Aí é foda, né? Mas o objetivo não é esse, é o cara. Não, cara, é porque eu ouço AsilaCast e tal, as histórias de vocês são massa, eu tenho umas histórias boas. Aí na hora eu pensei, caralho, cara, um ouvinte me reconheceu pela voz. É, cara. Que impressionante, bicho. E ainda bem que tinha testemunhas oculares, né? Até porque se meu amigo não estivesse lá, eu não estaria conversando e o cara não ouviria minha voz, né? Pois é. Mas valeu a pena, foi um momento fantástico. É pro cara que reconheceu aí a voz do ônibus. Um abraço, né? O cara deve estar ouvindo aí. Pois é, cara. Manda um e-mail pra gente, né? Pois é, e mande a sua história aí. Ele disse que já é um campeão de calotes aí e tudo mais. Ele vê no Isaías um mentor e tal, mande sua história. Aí voltando pro e-mail aqui do Joseph. Esse cast de Chaves merece uma parte 2 ou 3 ou mais, porque é sempre um bom assunto e muito engraçado. Inclusive, Inclusive, esse do Chaves, cara, ficou quilométrico a gravação. Se muita gente pedir, a gente tem material pra fazer uma parte 2 também, né? É, como o Theolus não lembra do Super Saiyan, aí aí. Pra variar, né, o Theolus dando mais uma fora aí. Ele viveu em que época? Pede pra ele falar de novo Tangamandap, que eu ri muito quando ele tentou falar e falou totalmente errado. No mais, é isso, galera. Abraço a todos e time is money, oh yeah! Próximo e-mail de Júlia, 25 anos, oficial da Marinha Mercante, aí, Recife, PE. É mais um abraço aí pra toda a galera da Marinha Mercante aí, acompanhando a gente, levando a Azila literalmente pro mundo, né, cara? Pois é. Conheci o Azila Cash através de uma pessoa na qual sou asilada, meu namorado Fábio. Aí, será que é o cara lá da Marinha Mercante? É curioso, hein, viu? Da Marinha Mercante. É um casal rico, né, literalmente. Foi fácil ficar asilado no cash porque vocês têm um papo gostoso e engraçado, olha aí. Olha aí. Tenho que confessar que do que mais gosto é o sotaque de vocês, que me faz lembrar dos tempos de faculdade, quando fiz vários amigos cearenses. O cash não contavam com minha astúcia. Foi muito interessante, pois eu nunca soube a história dos atores de Chapolin Chaves, que me trazem uma lembrança da minha infância, principalmente da hora do almoço. E aí tem aquele velho jargão que é a hora mais feliz, né? Cara. Ainda não ouvi todos os caches, mas vou chegar lá. O cash sobre gírias do Brasil também foi bem divertido. No começo da minha faculdade, onde estudei com cearenses, paraenses, passei várias situações engraçadas por não entender várias de suas gírias. Coisa que a gente já deve ter quebrado um galho aí pra ela, né? Pois é. Me lembro muito bem quando eu era calor e um veterano veio me reclamar dizendo: seu pelotão estava mó paia, você não acha? Aí eu respondi meio que sem saber o significado da palavra paia e todos caíram na gargalhada. E tem aquela parada que cearense, ele não ri, né? Ele maia desse tipo de situação, né? Pois é. Foi mesmo uma situação engraçada que com o tempo ficamos tão a par de todas as gírias que começamos a misturar as gírias cearenses com as paraenses. O famoso e tradicional égua, macho. É, ela fala aqui que égua é uma exclamação paraense, né? Pra poxa ou caramba, né? Olha aí, cara. Agora eu sei que aqui no Ceará a gente usa demais égua. É, pois é. O égua e o arriégua, né? É, o arriégua é clássico. É, no cast só faltou mesmo falar de uma gíria do meu estado, que é muito rico nesse sentido, e tem até um próprio dicionário, o pernambuquês. Aqui no Ceará a gente também tem um dicionário de cearês, né? Publicado. É, cara. Olha aí, mas será que é uma chamada aí pro Gírias 2, hein? Com a Júlia participando? Pode ser, e toda a galera do Exército, né? Pois é. Caso leia o meu e-mail, poderia aproveitar e falar as gírias Alma Cebosa. Maria. Essa daí eu não conheço. Alma Cebosa é uma pessoa que faz o mal, é falsa, perturbadora, ou seja, é tudo que não presta. Diria até que é o mais forte dos filhas da puta. Portanto, tomem cuidado com Alma Cebosa. Para finalizar, antes que desistam de ler o meu e-mail, quero parabenizá-los pela ideia do Azila Cast, que está fazendo muito sucesso, e dizer que estou feliz em ver que o Azileitor está crescendo. Olha aí, cara. Saudações e até a próxima. Olha aí, cara. Muito grato aí pelo e-mail da Júlia, né? E o próximo e-mail aqui é na verdade, um comentário, né? Do Fábio lá. Será que é o Fábio Bombado que comentou, hein? Aí, nessa hora o pessoal começa a suar frio, né? Muito bom, Cash. Esqueceram de falar do maior jogo de luta de todos os tempos. Street Chaves. Olha aí, cara. Street Chaves, que é um jogo gratuito, né? Que você pode jogar a qualquer hora com o Madruga e os personagens do Chaves. Altamente bem feito. Dá pro cara tirar altos versos. Pois é. Gordinis era interpretado por Horácio Gomes Bolânios, irmão do Chaves. Olha aí, cara. Que inclusive o cara morreu em 99, né, cara? Oh. É triste o famoso Gordinis. Aí teve uma frase, cara, que depois que a gente gravou, eu não me conformo da gente não ter citado, cara, do saudoso Gordinis. É. É aquela que o cara pega e chega assim: Pepe, já tirei a vela. Olha aí, Pepe, já tirei a vela. É verdade, cara, porra. época da infância, né? Pré-adolescência, adolescência, período. Semana passada. Ou até mesmo hoje. É aquele período sem preocupações, né? Até mesmo hoje é putaria, viu? Você volta ali do colégio de manhã, né, sem preocupar, você se preocupa só em assistir um Maluco no Pedaço, passar daquela fase difícil, né, do Resident Evil. Saudade dessa época. É, e desse ócio todinho aí, o cara é acostumado a assistir os clássicos filmes da tarde, né? Oh. E geralmente a sessão da tarde e o cinema em casa, né? Se eu não me engano. Eu sempre achei o cinema em casa melhor. Devo concordar, viu, Neto? O cinema em casa foi minha formação de caráter. O cinema em casa era uma putaria grande demais, cara. Eu não sei vocês, cara, mas eu invejava um pouco a galera que estudava tarde porque podia ver Dragon Ball. Mas o mais massa do cinema em casa é que eles permitiam nudez parcial. Isso aí fazia a alegria do pessoal. Justamente. Por isso que eu falei. Foi a minha formação de caráter. Isso é um absurdo grande demais, viu, cara? O cara imaginar. Nudez parcial, cara? Agora eu me lembro que um dos primeiros filmes que eu assisti ali de sessão da tarde foi o Pestinha ali. Caralho, bicho. O Pestinha ali era clássico demais, cara. Mas o Pestinha, o horário dele padrão não era domingo à noite, não, bicho? Não. O horário padrão do Pestinha era sexta-feira na tela de sucessos. Não, mas teve... É, era isso mesmo, cara. Era sexta-feira. Ah, sim, cara. Teve o terceiro filme que era direto na tela de sucesso, né? Que era o Pestinha 3. Era o 3 ou era o 2? Agora eu tô confuso. O 3. Tinha mais de um. Cara, era uma trilogia dessa porra, cara. Ah não, eu tô confundindo o Pestinha com o Denis o Pimentinha, cara. Tem razão. O Pestinha é aquele pivetezão escroto do cabelo ruivo, né? Exatamente, que a música é do ZZ Top. Eu tô confundindo com o Neato também, eu tava pensando no Denis o Pimentinha. É, cara, é aquele menino ruivo lá que tem o véi. Caralho, bicho, aquele pivete é o cão, mano. Ele queria deixar que o avô dele casasse, né, e tal. É, até que tem uma cena que ele se fantasia de diabinho, não é isso? É, cara, se eu não me engano é no terceiro que ele se veste de diabinho, mas o primeiro é o mais clássico. Não, o mais clássico é o... Não sei, agora eu sempre confundo 2 e o 3, é a cena do parque que ele bota... Todo mundo pra vomitar, é? Exatamente. Esse aí é o 2. É o que tem a meninazinha, né, que vive... Exatamente. Esse daí foi o primeiro que eu assisti. Agora esse filme, cara, exatamente, a segunda parte do 2, a mãe daquele bicho ali, do pivetinho ruivo, ela brigou com os caras, bicho, com a produção do filme, porque ela queria exigir um cachê de $500 mil do cara. Nossa! Que isso, cara? A atuação do pivete, bicho, é, cara. E pagava um joelho que eu fazia aquelas merdas todas. Ela só disse, não, o meu filho só termina de gravar se for pelo quinhentão. Se... Tá certo? É por isso que no 3 ele, o pivete mudou, né? O ator. É uma gangue de pivete. Agora esse cara, ele hoje ele trabalha como promotor de bandas, né? De rock. Ele saiu dessa área de cinema em 95, o pivetinho lá. Ainda durou muito, hein? Até 95. Ele fez mais algum filme? Fez outros filmes, aí depois saiu em 95. O que mais, né? Não sei o quê. Viu que o cachê dele tava baixo, né? Foi assim. Mas a mãe dele não deixou. Mas aquela coisa, ele sempre vai ficar marcado como o Pestinha, que nem o Macaulay Culkin vai ser o Esqueceram de Mim ou... É Macaulay Culkin, cara. Agora desses filmes de crianças, cara, tem os Batutinhas também, né? Que é... Nossa senhora! É um dos maiores clássicos ali da sessão, cara, da tarde, né? Os Batutinhas era muito maneiro, cara. Tentei muito fazer aqueles negócios de clubinho, de corrida de rolimã e tal. Bater nas meninas, né? Não cheguei a tanto. Todo mundo queria ter a sua Darla, né? É, Darla? Cara, não é Darla o nome da menina? Eu acho que era. Eu lembro que tinha um viado lá no meio daquela menina ali. Cara, Solano, mas dos Batutinhas tu era quem? Tu era aquele maluco, o Alfalfa? Eu não lembro, cara. A gente não chegou aqui na rua a fazer isso, não, botar apelido e tal. Mas o que eu lembro é que alguém conseguiu um carrinho de rolimã, não lembro quem. Caralho. Todo mundo assim, que vamos brincar de batutinhas e tal. Só que tem um detalhe, a minha rua é reta. O cara não tinha como descer, cara. Então só, tipo, um no rolimã e o outro atrás correndo e empurrando, tá ligado? Agora desse negócio dos batutinhas, cara, eu me lembro daquele maluco que não falava nada, né? O meninozinho. O Charlie Chaplin, cara. O menorzinho, né? É, tô ligado. Quando chega no final do filme, ele... Não, mas é porque eu sou muito inteligente, não sei o quê. Aí o bicho começa a falar. Começa a falar, todo mundo fica de boca aberta. Nossa. Ele tinha essa vozona grossa de adulto e tudo mais. Todo com vocabulário mega extenso, né, e tal. Era voz de criança mesmo. Não. O nome dele era Wanhan. Não, mas o meu vocabulário é muito extenso, não sei o quê. Eu não quero... Porra, cara... O nome do maluco era Aham. Isso. É porque ele só falava Aham. Agora desse filme aí, cara, ele na época de infância, eu me lembro que era os dois principais desse filme eram o gordinho, né, e o magrinho, e tinha o... Era o Alfalfa. É o Alfalfa e o outro gordinho. Batatinha. Batatinha. Era Batatinha, cara. Na moral, acho que todos os moleques gordinhos da minha rua até hoje têm esse apelido. Era o apelido do meu primo, Jack Chan Jr., era o Batatinha. Vixe, meu, eu me lembro que esse bicho pegava a, viu, com essa parada aí de batatinha. E que ele era gordinho, cara, quando ele era criança. Aí como eu tinha a orelha grande, eu era o Alfafa ali, infelizmente. É, cara. E quem apelidou a gente foi a nossa tia, cara, pra escrotizar mais ainda. Que filha da puta, hein? Agora esse filme aí, ele é um... Na verdade, ele era um seriado mudo, cara. Ih, velho, antigão. É, foi de 22, cara. 1922, essa série aí. Sério? É, cara. Sabia disso não, cara. Pra mim, os batutinhas nasceram batutinhas e ficou batutinha, porque tinha que ser batutinha. Não, cara, é velho. Antiquíssimo essa parada aí. O bicho é de 1922, cara. É o grande clássico ali do filmes infantis, né? Com temática de criança, os Goonies, né? Acho que o sonho de toda criança era ter um grupo daquele, embarcar numa aventura dessa, por mais louca que fosse, só pra dizer, eu sou um Goonie. E esse nome aí veio da rua que os caras moravam, né? Algum não sei o que lá. Aí era o Goonies. E o Goonies, cara, era... Tinha um roteiro fantástico, né? Vocês sabem de quem era o roteiro desse filme, né? Nem arriscam sem pesquisar no Google. Steven Spielberg. Pesquisaram no Google. Maldito Wikipedia. Cara, mas eu não lembro direito qual era os Goonies, cara. Como é que era o lance dele? Que é isso? Tira o som. Não, acho que eu tô confundindo, cara. Os Goonies, bicho, era a parada o seguinte. Era aquela, vamos dizer, aquela típica equipe de bairro, né? Tinha o maluco que era o principal, tinha um colega dele que era descolado e falava espanhol, né? Tinha o gordinho, né? O gordo. Tinha um asiático, né? Que esse bicho era tipo James Bond. Nossa, o cara era o inventor. Ele era o inspetor Bugiganga em pessoa. E tinha um irmão fortão do principal, né? Só que o que eu achava mais legal era o cara que era descolado e falava espanhol, porque a empregada lá do principal, ela era mexicana, sei lá. Aí o cara, ei, mano, pai do principal lá, mas tu fala espanhol, né? Aí, né, mano, pois transmita minhas informações aí pra mulher. Aí o cara lá dizia, não, a gaveta das cuecas é a de cima e a das meias é a de baixo. Aí o pivete lá, não, porra, tu guarda a heroína na de cima e a cocaína tu esconde debaixo do armário. Eu daria. Cara, eu juro, cara. Eu tô me sentindo mal, mas eu acho que eu não vi os The Goonies, cara. Não, mas tu deve ter visto, senão tu não teve infância, pô. Não, eu tenho certeza, ô Vinícius, que todo mundo viu Goonies, nem que seja uma cena do final, do meio do filme, alguma coisa. Todo mundo já viu Goonies. Pronto, eu vou te dizer o nome de um personagem que, se tu não conhecer, tu não realmente não viu os Goonies. Aí é. Aí, é, vai. Já imagino quem. sei. Pois eu tenho certeza qual é, tenho já certeza. É o famoso e mundialmente conhecido aí, cara, o slot. Eu não tive infância, cara. Que não, pô, tu tá de sacanagem, bicho. Assim, quando eu vi The Goonies aqui na pauta, eu achei que era um filme, assim, de mil e antigamente, 1900 e minha avó gostosa. Era em preto e branco ainda, e era tipo um circo de horror. Eu lembro que tem um bagulho desse, cara. Eu tô vendo os filmes muito hardcore, ou eu não tive infância mesmo. E os Goonies é um filmezão muito massa, mas que apesar de tudo tem um roteiro muito, vamos dizer, apesar de ser do Spielberg, muito simples, né, cara? Não, cara, é um filme perfeito, né, pra sessão da tarde, filme massa. Porque é tipo, a família do cara vai ser despejada, né, porque uma construtora tá comprando os imóveis, aí é como o Walter disse, eles são os Goonies. E a rua ia se acabar, né, porque iam construir uma parada de estacionamento, né. Esse bairro Goonies devia ser tipo uma favela, né, não, vamos reabilitar esse negócio aqui e tal. É o Morro dos Goonies. Vamos pacificar, né. Pois é. Eles, porra, meu irmão, e agora? Não sei o que, a gente se fudeu, vamos separar o nosso grupo aqui e tal. Aí, cara, o protagonista, o pivete lá, aí ele acha no baú dele um mapa do tesouro. Olha aí. Aí os caras, vixe, meu irmão, agora salvou, né? Porque a gente acha o tesouro, todo mundo compra a hipoteca aqui das casas e beleza, né? Aí os caras, mas pois vamos lá e tal, atrás do baú do Willy Caolho, né? É. Aí os caras, não, peraí. Vai só se tu fizer aquela dancinha, gordo. Cara, eu vou perguntar, mas eu não lembro direito. Esse filme tem uma cena em que eles têm que descer uma ladeira de patins. Não. Aí alguém joga bolinha de gude pra trás, a galera que tá atrás dele cai. Não. Não. Esse aí é carga explosiva, cara. Não tem nada a ver. Que é isso? Não, cara, eu não vi degonha. Agora, tem aquela cena clássica, primeira vez que eles veem um navio pirata, né, e tal. Aquela cena ali, o produtor disse que não era pra avisar os meninos. O cara, não avisa os meninos que vai ter essa cena, não. Os caras vão ficar sem saber nada, só pra ver o espanto deles na hora, quando eles veem um navio pirata vindo e disser... Porque era outros tempos, né? Não existia esse negócio de direitos do menor, né? O sindicato, essas porra. Quando eles viram aquele navio, cara, a reação deles é real ali. Eles tinham. Ficou bem melhor desse jeito, porque você via que os caras estavam sentindo de verdade, não é aquela coisa falsa. É. De, ah, vocês vão ver um navio, tá ali naquela posição e tá. Agora, engraçado, cara, que tem aquele... Parece que esse o Gordo, o personagem que foi o Gordo dos Goonies, cara. Ele foi um dos únicos que, depois do filme, ele teve um sucesso, né? Porque esse bicho... Comeu o pão que o diabo amassou, né? Nas gravações. Porque tu falou aí de cenas reais, fora essa trollada aí do Willy Caolho, que os caras realmente não sabiam, tu se liga que naquela hora, que é uma cena zona sinistra do filme, que os caras estão interrogando o Gordo. É. Aí, nossa, mano. Aí, bora, porra, se tu não contar onde é que os pivetes estão, eu vou arrancar a tua língua aqui com um alicate. Não, eu não vou contar de suas amigas, eu não vou contar. Aí, aquela hora ali, bicho, o pivete tá chorando de verdade, cara. É verdade, cara. Tu é doido, deve ter sido um traumazão fudido, bicho, pro Gordo, mano. Todo take que ele ia gravar, mano, era literalmente uma tortura, bicho, pro menino. Cara, não, mas a gente tem que pular aqui desse precipício aí. Não, mas quem é que vai pular? Não, mas joga o Gordo aí. Agora, apesar do Gordo ter largado a carreira artística, cara, em 91, ele se tornou um mega advogado famoso, cara, de Los Angeles. E depois o cara ainda se candidatou à presidência de uma universidade lá dos Estados Unidos, cara. Uia? E o slogan do cara era: Gordo para presidente. Aí eu pensei que ia dizer que o slogan dele era aquela parada de levantar a blusa e fazer a dancinha, cara. Eu votaria nele se ele tivesse feito essa parada aí na campanha. vai ter muita confusão. Agora de filme Sessão da Tarde, esse pra mim é o que representa, cara. Se eu ver que esse filme vai passar na Sessão da Tarde, eu já não vou trabalhar. Porque esse bicho aí, esse filme, cara, definiu uma geração e pra mim é um marco. Se o cara não tem um Blu-ray ou DVD duplo desse bicho, tá perdendo muita coisa. Compre pelo link da Saraiva, né? Exatamente. Série. Antes de qualquer coisa, se você gostar, compre no link da Saraiva. Pra mim, o que define, cara, Sessão da Tarde, sem dúvida nenhuma, é o Curtindo a Vida Adoidado. Tava esperando. Filmaço. Primeira vez que eu vi um filme que tinha uma trilha sonora, pô, muito boa. Eu faria melhor, compraria o DVD que eu comprei já faz um tempo e tá com a dublagem clássica. Você escutar aquela voz antiga é muito, muito gostoso. Não, cara, o que dá raiva é isso, cara. Tem uns filmes da Sessão da Tarde que eles são mega bem dublados, cara. E quando o cara lança no DVD, aí troca a dublagem. E nem que não fosse dublado, cara. Isso aí que é o... Quando o cara compra essa porra, o cara quer se lembrar daquele dia que ele ficou em casa doente, né? E tal, aí. Porra, não fui pro colégio e tal. O que é que tá passando aqui? É o cara, puta que pariu. Curtindo a Vida Adoidado, bicho. Rapidinho o cara melhora, rapidinho. Num instante. E todo mundo fica esperando a cena daquela parada lá do... Que ele começa a cantar o Twist and Shout. Pois é, cara. E pra quem não conhece o filme, que deve ser um absurdo, uma sinopse rápida é que o Ferris Bueller, ele é o tipo daquele aluno, vamos dizer, que sabe curtir a vida, né, cara? Literalmente. Ele é aquele cara adoidado. Que tira... Ele é aquele cara, bicho, que tira a cesta pra não ir trabalhar, né? É o estilo babau, né? Pronto, é isso, é outro comentário. Se você quiser saber como é o babau na vida real, sem exagero nenhum, cara. Na sinceridade, assista esse filme que essa é a filosofia de vida do babau. E aí, nossa. O que é que o cara faz? Ele chama o amigo dele, né? Que é meio... Como é o nome? Patologista, é? O cara que não. É viciado em remédio, sempre pensa que tá doente. Como é o nome? Tem um nomezinho. Pera aí, deixa eu perguntar aqui pra mulher. Ouvi. É o. Essa vai entrar, viu? Aí, isso vai entrar no podcast, né, cara? Isso vai entrar, cara. Hipocondríaco. Olha aí. O amigo dele é hipocondríaco e tal, e tá lá na mó deprê. Aí ele, vamos lá, cara, não sei o que, vamos sair aqui pra curtir e tal. Tirar um. Até isso é o nome original do filme em inglês, é Day Off, né? De desfoga. Ferris Bueller Day Off. Vamos tirar aqui um day off e tal, cara. Não, mas pra porra, mano. Tá um soninho bom aqui. Vou não. Eu sei que ele consegue convencer o amigo dele a sair. Eles pegam uma Ferrari. Conseguem tirar a namorada do Ferris do colégio. E só nesse espírito, cara, de tirar um dia realmente pra curtir, pra aproveitar o dia, os caras fazem coisas impressionantes, cara. É fantástico, cara, esse filme. Se você não assistiu, assista. E se você está ouvindo o cast no dia do lançamento, tire a terça-feira da próxima semana pra não trabalhar e tirar um dia pra curtir, bicho. Porque vale muito a pena. Quem já fez isso sabe que não tem preço. Por favor, não vai pro hospital ficar no soro. Agora, uma curiosidade desse filme é que depois a Ferrari meteu processo na produtora que o carro que eles usaram não era uma Ferrari original, era... Vixe, era uma falsa. Era falso. Caralho. Era falso. Sério isso, cara? É sério. Sério. Os caras, tipo, tem um programa aqui, como se fosse um Lata Velha, que reforma carro. Eles faziam réplicas de carros famosos. Aí a produtora, como tinha, acho que era pouco dinheiro, só pode. Aí pegou essa Ferrari e ficou usando como se fosse uma Ferrari de verdade. Cara, eu já matei dia de trabalho, já matei dia de colégio, mas, pô, nunca consegui dirigir uma Ferrari e curtir a vida doidada. Tá, mas porque tu não se esforçou, pô. Porque o filme ali dá todas as dicas, cara, de como você ter um dia alucinante e aproveitar, né, realmente. Não ficar naquela porra do cara faltar o trabalho pra ficar jogando WoW, né? Agora, cara, você como o Solano aí, até hoje eu não assisti esse filme, cara, ainda. Não, Joia. Mentira, Joia. Tá dizendo, cara. Tu não assistiu Curtindo não. A Vida Adoidada, pô? Ainda não. Não, mas tem que dar. Aí vocês estão de putaria, mano. Não. O cara que não assistiu o Goonies e tu não assistiu Curtindo a Vida Adoidada, bicho. Não, mas é sério. Não, cara. Não acredito nisso. Tu vai ter que virar budista ou espírita pra poder renascer de novo e ter uma adolescência assistindo essa porra, mano. Por quê? Acho que a consciência aqui que a gente tem que fechar a gravação agora e o Joel vai ver o Curtindo a Vida Adoidada. Não dá pra continuar depois. Também acho. Tem um ponto aí. Eu já tenho o meu DVD que eu comprei aqui. Eu vou assistir. Pela Saraiva, né? No link aí embaixo. Eu assim que acabar o cast, eu vou assistir essa porra aí. Eu digo, não faz, não vá assistir, senão você não vai trabalhar amanhã. É esse o espírito, cara. Pensou se os nossos chefes estão ouvindo essa porra, hein, bicho? Pois é. Mas outra parada curiosa, bicho, desse filme, que o filme é tão bom e razoavelmente antigo, que o Charlie Sheen, cara, faz uma ponta nesse filme como figurante. Vocês se lembram disso aí? Sério? Sério, cara, quando a irmã do Ferris é presa lá, ela dá um ataque e é presa. Uh-huh. Ela era com um maluco na cadeia. Que é o Charlie Sheen. Baita figurante, que é o Charlie Sheen. Agora, o curioso que pro Charlie Sheen gravar essa cena aí, ele fazia aquele papel do cara meio malandrão, né? Jaqueta de couro, gel no cabelo. Ele ficou, cara, 48 horas acordado pra poder ficar com aspecto de cara drogado. É isso. Nossa senhora. E daí, juntando esses vários fatos, dá pra perceber que a produção do filme foi nas coxas, né? Um orçamento baixíssimo. E rendeu esse filme espetacular, cara. É foda. Filmado. Eu vou assistir. E só pra vocês terem uma ideia, existe um ranking americano dos 50 melhores filmes baseados, ambientados em colégio. E o Curtindo a Vida Adoidado, apesar de ser tão antigo, ainda é considerado o 10º melhor filme de todos, que se passa em colégio. É um filme espetacular. Sem comparar, agora chuta quantos dias o cara levou pra fazer esse simples roteiro. Exatamente, a cachorra do Walter respondeu corretamente. Não, mas só pra matar a curiosidade, o roteiro desse espetacular filme foi escrito em apenas 6 dias, cara. É isso, cara. Caramba, não acredito que tenha sido em um, cara. Ele faltou num dia e escreveu no outro. Os outros 5 foi só pra revisar. É incrível, bicho. Esse filme é totalmente mítico. O cara faz em 6 dias, grava nas coxas e fica uma obra-prima dessa, cara. É foda mesmo. E o diretor. Como era o nome do diretor, meu Deus? Quem lembra? Robert Zemeckis. Não, o diretor da escola, que eu digo. Ah, e. Diretor Rooney. É, pro caralho, bicho. Diretor Rooney. Vocês lembram dele no outro filme, Howard o Pato? Puta que Maria, cara. Howard o Pato, meu irmão. Agora teve uma putaria aí que o Neto me disse, cara, que eu fiquei impressionado. É que esse Howard o Pato, cara, ele é um herói da Marvel, cara. Não. Howard o Pato é aqueles dos patos no hockey, não? Não, isso aí são só... É os Super Patos, cara. Super Patos. Cara, me amarrava esse filme. Percebe-se que o entrosamento da gente com filmes antigos é espetacular, né, cara? Realmente. Esse do Howard o Pato era aquele cara que era um pato gigante, cara. Aquele... Que vinha de um planeta distante, não sei o quê. Tu imagina, bicho. Quando o Neto me disse, cara, que esse filme, que esse personagem era da Marvel, que merda é essa, cara? E só não iremos falar como iremos colocar aquela foto reveladora nos links aí embaixo, de toda a galera reunida e tal, e ele participando do jantar de ação de graças da Marvel também. Que merda, cara, o personagem da Marvel, cara, que porra é essa, cara? Não, e se for pra fechar Howard o Pato também, o filme foi produzido pelo George Lucas e dirigido pelo diretor de Indiana Jones, cara. Puta. Mas Howard o Pato é bom, cara. Prefiro Super Patos. Porra, cara. Não, mas cara, agora... Super Patos eu tinha até boneco, cara. Era maneiraço. Não, mas o Super Patos, tu tá dizendo, é o filme, né? Com o cara... Ah, tinha um filme, pô. Tinha um filme que eles eram de rock. É, com o Emílio Esteves, né? Isso. É. Eu sei que tinha nessa parada aí os irmãos quebra-ossos, né? Uma parada dessa. É, isso. Cara. Esse filme é irado, cara. Eu vi ele umas 4 ou 5 vezes. Mas só aproveitar que todo mundo puxou um filme, deixa eu puxar um aqui também. Que foi tipo, eu juro pra vocês que eu fiquei meio de lado quando eu comecei a ver a primeira vez. Foi História Sem Fim. Aí. Nossa, mano. Cara, eu era muito novo. Devia ter o quê? Uns 10, 11 anos no máximo. Eu liguei a TV, tava passando tipo História Sem Fim. Eu falei, pô, que legal, não vai ter final o filme. Mas esse não é o da Sessão da Tarde, né? Ele é do Cinema em Casa. Ele é do Cinema em Casa. Isso que eu ia dizer. Assim, não tem nem como, bicho. Amigo, passava na TV de tarde é TV de Sessão da Tarde. Independente do canal. Cara, agora esse é muito bom, bicho. Manda uma sinopse dele aí. Cara, o que eu me lembro da história é que um garoto... Tinha um cachorro voador. O garoto vai pra uma terra mítica, encontra um cachorro voador e vai realizar alguma grande aventura. Fantasia, cara. Fantasia do barulho. Fantasia, o nome da terra que ele vai lá. Eu vou contar, eu vou dar o spoiler do final, que ele não tem fim. Mentira, nossa. Tem sim, cara. O filme termina, cara. Isso é frustrante. Decepcionante, né? Não, pior, se você for analisar... O Vinícius, teve muito filme de História Sem Fim e realmente ficou uma história sem fim. Era isso que eu ia perguntar. Esse filme não é uma trilogia, não? Uma parada dessa? É, uma trilogia, só que assim, esse filme é baseado num livro, cara. O livro, o nome do livro é História Sem Fim, né? Também. E, o livro tem final? Eu não sei, ainda não li, né? É só que esse primeiro filme, né? É baseado na primeira metade do livro. O segundo livro é baseado do meio pro fim. Aí o terceiro filme, ele não é baseado em livro nenhum. Ele só conta as histórias dos personagens lá e faz esse misto com o mundo de fantasia com o mundo real. Uhum. Agora eu vou te dizer que na minha mente tá passando alguns flashbacks de História Sem Fim. Eu fiquei curioso, bicho, de ver... Já assisti esse filme? Algum de vocês já assistiu ele recentemente? Não. Não, não. Acho que eu assisti faz uns 4, 5 meses. É isso. Porque, caralho, não, mas aí tem história. Eu tava sem nada pra fazer em casa. Meu pai comprou aqueles DVDs duplos que tem no Extra e afins. Pensei que tu ia dizer que tinha comprado na churrascaria, cara. Não, eu nunca mais compro DVD de churrascaria, nem de R$5 no centro. Não compro. Muito bem, mas vocês se lembram daquele tempo que... São Paulo vende DVD na churrascaria? Não, aqui é direto, cara. Aqui você não come uma bistec em paz sem o cara, chapa, aí novidade, não sei o quê. O cara tá aqui com a maminha e tal, comendo e tal. Ei, meu chapa, quer assistir não? Leva pra casa, Capitão América, não sei. Aí chegou qualidade de HD. É, cara. É foda, cara. Por aí vocês não vendem não, cara, DVD em churrascaria? Não, cara. Não, eu. Porra, não. Vocês estão perdendo um mercadozão violento, viu, cara? Acho que eu vou investir. As estatísticas do Ceará mostram que o market share de venda de DVD em churrascaria é de 45%, cara. Que isso, cara. Eu vou investir nisso aqui no Rio. Quem sabe pega, né? É beleza, né? Voltando. Começa essa empresa aí, ô Solano. É beleza, voltando pra História Sem Fim. Aham. História Sem Fim, eu só me lembro de uma parada que o Pivete chega tipo numa locadora, não, né? Numa livraria. Biblioteca. Antigona, e abre o livro lá e dá a porra do cachorro voador. É a única coisa que eu me lembro tipo de um universo meio Senhor dos Anéis, meio Alice no País das Maravilhas, só que mais mal feito, né, claro. Aquele cachorro era muito maneiro, né, cara? E acho que quando todo mundo era criança, gostaria de ter um cachorro daquele, né? Pô, eu era louco pro cachorro daquele, cara. Só que nenhuma pet shop aqui no Rio vendia. Não quero usar em nenhum lugar. Que é afinal, né? Não, agora imagina o cocô desse cachorro. Que afinal ele voava, cara, olha, né? Só, cara? Cocô de pombo já é horrível. Imagina de um cachorro voador. Caralho, bicho. Que dá uma história de background boa, né? Tipo, a cidade que foi destruída enquanto esse bicho voava, né? Uma parada dessa. Agora, cara, parece que esse o livro do História Sem Fim, ele tem muito mais coisa do que o filme mesmo, né, em si. Como muitos filmes de livro tem, né, a história... Agora uma parada séria, será que na Saraiva tem um livro, História Sem Fim? Tem sim, tem. Tem que ter. Se você quer comprar, tem um link aí, clica e vai lá a comprar o livro. Não, pô, porque sério, eu fiquei curioso em ler, porque vamos dizer, hoje em dia o cara já leu O Senhor dos Anéis, né, com uma obra fantástica, né? Alice no País das Maravilhas, quem teve a oportunidade de ler o livro, também é uma literatura, sei muito lá... Muito doida. Exatamente, é, cara. É uma fantasia que você viaja. É completamente diferente do desenho, né, cara? Você termina de ler o capítulo, é que porra é essa? É uma coisa cheia de códigos, né? Cheio de correlações. E na minha mente, cara, é... História Sem Fim deve estar nesse patamar, né? Vai ter muita confusão. Eu acho que todo mundo vai concordar, cara, que o rei da sessão da tarde do... Pelo menos na época do Natal, Esqueceram de Mim, né? Ah! Um, dois, rei. Três, 15, A Vingança... Não, peraí. Três não, cara. E se eu disser que tem quatro? Quatro? Com Macaulay Culkin? Não, o Macaulay Culkin só foi um e o dois. O terceiro foi com um pivetinho... Não, mas Esqueceram... Foi com uma menina. Esqueceram de Mim, tem que ter o Macaulay Culkin, cara. Não tô... É, cara. Não é possível, cara. Tem que ter ele, que ele é o ar da graça, cara. Eu juro que, sim, depois de velho, que eu comecei a fazer barba, eu fiquei muito relutante em usar pós-barba por causa daquela cena. Olha aí. Mas você faz a barba com gilete ou com aquelas máquinas automáticas? Eu fazia, agora eu tô fazendo com a máquina, mas agora antes eu fazia com gilete. O primeiro Esqueceram de Mim, né, cara, é clássico. Que é ele, agora eu gosto muito mais do 2, cara, do que do 1, que eu acho mais massa, sei lá o quê. Eu achava o 2 mais sombrio. Que o primeiro. Pois é, cara. É, o 2 era meio hardcore, né? Cara, quando ele sai do prédio pra explorar ali o Central Park e tal, ele vê aquele velho dos pombos, meu irmão, eu ficava com medo. Não, é uma velha, cara. É uma velha? É, não sei porquê, esse é um homem. Ah, então tá, um homem também é... Não, mas sempre tem, né? O cara sombrio no Esqueceram de Mim. No 1 é o velhão lá da igreja, né? É por isso aí, eu confundo os dois. Agora o primeiro ele dá esse aspecto mais seguro, porque o pivete tá... Em casa. Tá em casa, né? É beleza, o cara tá em casa, tranquilo. Mas agora do 2, cara, o cara tá solto, sozinho em Nova York, cara. Que é o sonho de todo cara, né, bicho? Passar uma semana solto curtindo em Nova York. Rapaz, cara, não tinha um filme que tinha um moleque que ficava solto no shopping durante a noite? Não. Shopping? Tem. Isso é Madrugada dos Mortos-Vivos, né? Não, pô? Não. Era um moleque que, tipo, abandonava ele no shopping, ele fazia o que ele queria no shopping. Cara, aquilo era o meu sonho. No shopping? Eu lembro que um funcionário de um supermercado... É, sei lá, ele fica preso, ele com fica a mulher. Ele fica preso, né? Com a Jennifer Connelly, se eu não me engano. Então é esse. Eu confundi, desculpa. Olha aí. Ah, mas é aquele supermercado grandão que parece shopping. É, pior que é verdade. É um... Como é? Um Target, não sei o quê, é, né? É, Target. Agora, cara, Esqueceram de Mim, cara. Se... Quando é na época do Natal, se ele não passar, eu fico meio esquisito, cara, assim. Se não passar, não é Natal. Eu acho que não é Natal, cara. Porra, cara, não é Natal ainda? Passou Esqueceram de Mim, cara. Aí. É que nem aquela musiquinha do Já é Natal na Líder Magazine. Pô, aquele bagulho abre no Natal. Que bicho. É isso, cara. Já é Natal aonde? Na Líder Magazine. Nunca ouvi essa vinheta, cara. Que isso, cara. Isso só tem aí no Rio. Deve ser por isso, né? Pô, tá, aqui no Rio isso toca, tipo, todo Natal, assim. Tipo, começa em outubro. Também aquela música lá do John Lennon, lá do Natal também. Ah. Agora esse Ei, filme... mas uma coisa que é legal do Esqueceram de Mim é que eu garanto que até hoje, se, vamos dizer, a pessoa disser qualquer notícia pra você do Macaulay Culkin, vamos dizer, ah, o Macaulay Culkin se casou. Eu garanto que você imagina um pivete se casando, né? É, cara. Com certeza, cara. Porque o cara, ele se consagrou, né, cara? E ele desapareceu, né, do cenário. Sumiu completamente, cara. O cara não deu mais as caras. Mas ele não teve um escândalo aí com o Michael Jackson, cara, um tempo desse? É, ele... Um tempo desse, tipo, 20 anos atrás. Ele era amigo, né, pessoal. Inclusive, ele é padrinho do filho dele, né? De um dos filhos dele. Uma coisa ele não tem que se preocupar com dinheiro. É que eles são muito amigos, né? Dormiam até juntos e tal. Besteira. É, agora tem essa parada, cara, que o Macaulay Culkin, ele brigou com a família dele também, né, que a família dele queria tomar a fortuna dele, né, que era, já tava somado em 17 milhões, né. Como toda família quer, né, cara? Não é só a dele, porra. Não. É o cara, porra, 17 milhões com pivete, cara. É, o problema é que quanto mais você tem, mais eles pegam, né, aí você sente mais. É aquele ditado clássico que quando o cara ganha qualquer prêmio grande na loteria, a primeira coisa que aparece é parente, né? Eu não me lembro se vocês se lembram dessa parada. Eu acho que começou com o Macaulay Culkin, essa lenda aí de dizer que os pais das crianças trabalhavam no cinema, dava remédio para as crianças não crescerem. Vocês se lembram dessa parada? Eu me lembro disso aí nos Simpsons, cara. Eles fizeram até um documentário dizendo que o Homer obrigava o Bart e a Lisa a tomarem pílulas para eles não crescerem, para o seriado poder durar mais. Pois é, cara. É, e nos Simpsons funcionou, né? Até com a Maggie. Mas então, aproveitar que a gente tá ainda no Macaulay Culkin, eu quero citar, tipo, o filme mais bela cueca que eu já vi na minha vida. Okay. Pô, eu tinha 12 anos e já tava com a cueca melada vendo Meu Primeiro Amor. Aí. Puta que... Nossa. Inclusive, cara, teve a primeira cena do beijo da vida do Macaulay Culkin, foi nesse filme, né? Uhum. Primeiro beijo dele foi nesse filme, ó. E esse aí, bicho, era foda que era um dos poucos filmes românticos que o cara se interessava em assistir, né, essa parada. É, porque afinal tinha criança, né, cara? O cara... Desculpa, mas eu não me interessei, não. Interessou, pô. Foi tu que puxou o assunto. Eu assisti, mas eu me arrependi. Por quê, cara? Eu bati palma pras abelhas. Porra, o filme é muito chato. Pô, cara... Porque é chato, pô. Tem um cara... Tem um caça-fantasmas, bicho, nesse filme aí. É, cara. É verdade. Agora, esse filme, cara, ele é chocante por essa parada, né? Eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti que o principal morre, que foi chocante pra mim isso aí, cara. Foi isso pra mim, eu fiquei, cara, como é que ele pôde morrer se ele... O cara é o artista do filme, né? Pois é. Artista do filme, olha aí. Sei lá, cara, eu achava chato pra caramba isso. Era tipo aquele vai, não vai, tá ligado? Ele ia na menina e não ia e ficava nessa duas horas lenga-lenga. Tem que dizer que a menina era mais macho do que ele, né? Exatamente. É isso. Boa observação. A única hora que teve ação foi no final e foi por causa das abelhas, que era um personagem secundário, né? É, mas depende do ponto de vista, né, cara? Esse secundário aí. Elas não têm nenhuma fala, cara, o filme inteiro. E mesmo assim, são responsáveis pela ação. Ah, elas têm, mas ficar... Vai ter muita confusão. É outro filmezão clássico desses de adolescente, pré-adolescente, é o Conta Comigo. Aí. Duas coisas que eu me lembro quando alguém diz o Conta Comigo é o Bola de Sebo e a cena dos sanguessugas. Ixi, Maria. Qual é esse filme, cara? Não tô lembrando. Ah, pô, aí... É de quatro adolescentes amigos que... Conta aí. Não lembro muito bem, não. Adolescentes, que um deles é o principal, bem, tal, tem um lourinho, o gordinho, né? É, sempre tem algum outro que faz gordinho. que o legal do Conta Comigo é aquela amizade que beira a irmandade, né? É aquela amizade realmente o cara leva pro resto da vida, porque realmente é um amigo que ele contou em todas as dificuldades, que é a aventura que é narrada no filme, né? Tem aquele cara, gente boa, né? Que é o Chris ali. Tem o Will Wheaton cara, nesse filme. O clássico inimigo do Sheldon. Cara, que raiva que eu tenho nesse maluco. Pera aí, mano. Quem é o Will Wilton nesse filme aí? Ele é o Gord. É o principal. Ele é, na verdade, é, ele é não? O cara que narra o filme, né? Ele. Puta que pariu, é. Porque do Conta Comigo, eu me lembro que tinha um gente boa. Tinha um pivete que era o chorão, né? Que atrasava a turma. E tinha um encrenqueiro, né? Que era aquele cara que quando rolava uma mão de P, ele que salvava a equipe. Eu fiquei bem decepcionado com o final, cara. Porque no final do filme o cara diz que... Não, mas é porque depois que a gente saiu pra essa aventura, a equipe meio que se desligou, né? Os caras se afastaram e tal. Aí o cara diz, não, mas eu me encontrei com um maluco lá, que era o Chris. Não, eu me encontrei com um cara no restaurante, teve uma briga, o cara levou uma facada no pescoço. Caralho! É um filme poético, eu me lembro. Lembro, cara, né, do final desse filme, que não aparece cena, é só tipo a cena daquele Império americano, né, do Kansas, e ele narrando, depois dessa aventura, não sei o que e tal. Aí tu tá aqui ouvindo, aí tu, puta que pariu, não acredito que o Chris morreu, bicho, de uma facada no gogó, mano, como é que pode? Facada no gogó é especialidade aí do Nordeste, né? Não, bicho, a especialidade aqui é a facada no sovaco, porque o cara morre rindo. Cara, isso aí. Isso aí foi a praça é nossa total, viu? Não, pô, mas essa é clássica. De Jirico, mano. E esse filme, ele é um conto do Stephen King, hein? É mesmo, cara? Você sabe que o Stephen King só escrevia umas paranoias muito loucas? Eu também achava, tipo... Não, cara. Se não tivesse 30 mortes... É por isso que o cara morreu com uma facada no pescoço, tá explicado. Exatamente. É. Tem que ter a marca dele, né, cara? No finalzinho ele assina. É a assinatura do Stephen King, isso. O cara pensou, não, mas terminou o filme agora, tá tudo bem e tal. É quando o cara viu a última frase do filme, e puta que pariu. Vai ter muita confusão. Esse filme, acho que todo mundo se imaginou nessa situação. Que é o Emanuele. Não. Isso aí é pra outro cast. Isso aí é pra outro cast. Tu se imagina na situação, né, Emanuele? Imaginei alguma. Querido, encolhi as crianças. Mas tu se imagina a situação? Caraca, cara. Não, tu se imagina como o Woody Allen, não? Que Woody Allen? Woody Allen. O mais tenso desse filme não era nem as crianças, tipo, tendo que escapar de inseto e tal. Era, tipo, tu explicar pra tua esposa a merda que tu fez. Tá aí o nome do filme, né, bicho? Exatamente. Querido, encolhi as crianças. Não, e o pior é que ele passa o filme todo tentando explicar, a mulher não acredita e quase que mata os filhos e o filho dos outros umas 15 vezes. Nesse filme eu lembro da cena clássica da formiga, né? Não, vamos... Como é que a gente vai voltar pra casa? Não, vou montar numa formiga. Eu pensei que tu ia dizer a cena que a formiga tira um versus com um escorpião, cara. Essa cena isso aí é outra parada que é escrota, cara. Porque você, do dia que tem uma formiga, do tamanho do escorpião. Não, e o pior, a formiga ganhar, né? Não, mas a formiga morre no final de envenenamento, amigo. Tadinha, não, a melhor cena é você se abastecer com apenas um biscoito e dormir em uma peça de Lego. Ah, mas agora eu vou concordar com o Walter que quem nunca se imaginou dormindo dentro de uma peça de Lego, né? Ah, mas quem nunca se imaginou comendo um biscoito daquele tamanho, né? E eu lembro que era mais ou menos assim, um mês passava, querido, encolhi as crianças e no outro mês passava, querida, eu aumentei o bebê. Estiquei o bebê. Estiquei o bebê. Cara, tão maneiro quanto. Mas isso aí eu não gostava muito, não. Do bebê, eu gostava do... Que isso, eu me amarrava no do bebê, ele ficava grandão. Eu também. Do encolhi, eu achava massa. Ah, teve o terceiro filme que foi querido encolhi a gente. Ah, mas esse aí é daqueles que já saiu na locadora, né? Que ninguém... Não, pior que eu acho que eu vi esse filme. Ei, só volta, que... agora só um parênteses. Tu que acompanhou a série, a trilogia, né, completa. Porque é que depois dessa putaria todinha, mas esse cara ainda andava com essa máquina. É pra ter uma continuação, né? Porra. E a parada do primeiro filme? Não, a gente tava falando em off há pouco, né, que trabalhei na Disney e tal. Tinha uma atração lá que era como se fosse o quarto filme da série. Como era? O nome era Acredita em Colher a Plateia. Aí, nesse aí o Rick Moranis já era presidente da corporação, sei lá o quê. Aí ia fazer a demonstração do raio encolhedor mais uma vez. Era interessante, né? Tinha ratos no meio, você sentia coisa passando no seu pé. Tinha rato? Não. No filme. Era em 3D, então vinha vento na sua cara, você sentia o chão tremer. Era. Era 3D ou era aquele 6D? Sei lá. Era... Mas tinha a formiga gigante. Era 3D, tu não, ia brigar com o maluco, vinha um ator e dar um soco em você. Real, cara. Isso. Porra, cara, mas por que é que não tinha a formiga, cara? Porque ela morreu, cara. Não... Ei, agora um filme que é total nessa linha, querida, Encolhi o Bebê, que também trata de bebês. Vocês se recordam daquele Olha Quem Está Falando? Eu me lembro. Cara. Nossa Senhora. Putz, eu achei que você ia falar Os Três Solteirões e um Bebê. Também, né? Não, Os Três Solteirões e um Bebê é foda. Três Solteirões, ele tem um Mahoney, cara. É, aí o Mahoney desequilibra, né? Mas pro outro lado, Olha Quem Está Falando tem um John Travolta, cara, aí. Eu vou explicar meu ponto de vista. Tinham três solteirões, tinha um bebê e um fantasma. Não, mas peraí, eu me lembro que um cara era o Mahoney, o outro cara era aquele maluco do bigode, e quem era o terceiro solteirão? É o Tom Selleck e o... Selleck é o do bigode. Selleck é o do bigode, não é? É o Bigodão. Ted Danson, cara, o nome do cara. Ted Danson. O Mahoney, né? Porque o nome do ator ninguém vai falar, mas porque é o Mahoney mesmo. Agora esse fantasma que aparece do Três Solteirões. É verídico essa história aí. O pessoal diz que é um irmão do bebê, né? Que morreu e tal. Exatamente, cara. Cara, eu já vi tanta explicação pra esse fantasma. É o irmão do bebê, cara, não tem errado não. Eu já ouvi falar, cara, que era um pôster de não sei quem, que os caras tinham esquecido de trás da cortina e tal. Eu vi uma explicação que é o maior erro de produção que pode se fazer. Sim. Deixar o estagiário no backstage, cara. Mas não é um estagiário, mano. A porra do estagiário é idêntico ao irmão do bebê que morreu, cara. Como é que pode? A única coisa que eu sei desse fantasma é que, tipo assim, ele foi o primeiro caso de fantasma em filme na história da internet. É verdade. Agora Olha Quem Está Falando ali era outro filme irado, cara. Agora uma coisa que eu sempre tive curiosidade, bicho, como é que eles fazem aquelas cenas de espermatozoides e óvulos? Sei lá, cara. O Solano estuda publicidade, ele vai nos responder, então. É. Não, realmente, publicidade, óvulos e espermatozoide é tudo igual. Eles usaram uma câmera pequena. E o bebê que era o Bruce Willis, né? Mas tu sabe uma parada que eu acho enxame demais? Que o cara ouve ali o Bruce Willis, beleza, né? Aí, bicho, chega um... Ele tem um colega no berçário que é um afrodescendente, né? Pequeno e tal. É verdade. A negada mete uma vozona grossa, bicho, de uns coroas de uns 50 anos, cara. E outra parada massa também é que na continuação, né, o Olha Quem Está Falando também, tem as disputas de poder entre o Privetezinho e a irmã dele, né? Uma cena massa é aquele assassino patinho dela, né, cara? Taria. Vai ter muita confusão. Era um filmezão desses de bebê e adultos que eu achava massa, era um Tira no Jardim de Infância. Nossa Senhora, eu esperava que não falasse esse, pelo amor de cara, Deus. Eu acho massa, eu assisti esse filme aí esse mês ainda. Passou algum dia aí na televisão. Não, eu só vou falar, eu vou me deter a Tira no Jardim de Infância com a frase épica do filme. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Oh, cara. Acho massa o nome do cara que é John Kimball, né? Pois é, sempre é John, né, cara? No final ele é meio tenso, né, cara? Aquela luta no banheiro, é esse? Cara. Ele leva um tiro e tal. O final é meio... Caralho. Tipo, final, é o final é todo True Lies, né? É. Cara. Ei, agora só um paralelo, tu falou em True Lies, né? mas ele não tava na sessão da tarde, não. Não, mas tu sabia que o True Lies foi feito realmente pra ser uma paródia de filme de espião, cara? É isso, cara. Era uma comédia isso aí. É, eu não percebia. Não sei porque a propaganda do SBT era muito bem feita, mas se tu for analisar críticas e ver o intuito do filme, o True Lies é uma paródia de filme de espião. Não, não, não é pra ser considerado um filme sério, é pra ser considerado uma chacota, vamos dizer, todos os estereotipos possíveis de um filme de espião são jogados no True Lies. Olha aí. E são muito bem feitos, o cara, aquele vendedor de carro se passando por espião, James Bond. O cara persegue o cara com a moto, o cara com um cavalo, cara. Puta não, ele pula de um prédio com um cavalo. Pois é, cara. Eu sei que tem uma cena de um jato e de um helicóptero que sai metralhando tudo lá. True Lies não passava na sessão da tarde. Não, passava não, cara. Eu acho que é... Passava, era do SBT. Ele era do SBT. É, tela... Ele foi rebaixado, cara. É tela de sucesso, cara. Ele aí. Vai ter muita confusão. Vamos falar de Volta para o Futuro, então. É, todo mundo fez isso, porque é quando a musiquinha, né, do... Qual foi o melhor de Volta pro Futuro, na opinião de vocês? Cara, o 2 é genial, mas eu ainda sou muito fã do primeiro. Porque o primeiro é o clássico, né, que você vê a ideia sendo construída, aí sempre é mais massa. O primeiro é tenso, bicho, que rola um clima entre o cara e a mãe dele, bicho. É verdade. Cara, isso é muito tenso. Não, e o nome do Marty fica Calvin Klein. E no terceiro é Clint Eastwood. Clint Eastwood é um nome bom, cara. O primeiro, ele vai pro passado. O segundo, ele vai pro futuro. O terceiro sobrou o quê pra ele ir? Velho Oeste, que é o que sempre dá audiência, cara. Nunca faz. Porque se o filme fosse gravado agora, seria zumbis. É verdade, cara. Como eu não sei, mas seria. Vai ter muita confusão. Mas aí, vocês me lembraram uns outros filmes, cara. Vocês lembram de American Ninja? Isso aí é Domingo Maior. Não, pô, isso passava a sessão da tarde. Eu voto também que American Ninja é Domingo Maior, cara. Não, calma aí, eu acho que eu tô confundindo o nome. American Ninja são aquelas que são quatro garotas que são ninjas? Nada a ver, pô. Ah, não, American não, falei merda. American Ninja é um fodão. É um que eram quatro garotas e as quatro garotas eram ninjas. Mas não era aquele que era três irmãos ninjas, três ninjas da pesada, uma parada dessa? Não. Ah, cara, metade isso tem. Da sessão da tarde era da pesada. Não, mas agora, um ninja da pesada é um filmezão maneiro. É o clássico da sessão da tarde também, cara. Mas agora tu lembrou de ninja, falou aí de ninja, tu me lembrou dos Surfistas Ninjas, ó. Eu nem lembrava. Caralho, desse filme. Caralho, bicho. Era muito tosco, cara. O foda desse bicho, cara, é que eles usaram o pretexto dos havaianos parecerem orientais, né? Mas eles têm os olhos meio puxados. Bota aí que eles são ninjas, né, e tal. Pois é. Tem aquela cena final, né, clássica, dos caras lá no templo lá dos monges. Olha os caras tudo fazendo uma dancinha, bicho. Os monges lá tudo dançando. Aquela a música, acho que era Barbara Hand, né? Barbara. Puta, velho. Esse daí merecia o link do YouTube, viu, dessa cena aí. Desse. Não, Karate Kid. Karate Kid é a cara da sessão da tarde, né? Eu nunca entendi, cara. Karate Kid no final, o cara todo fudido e derrotar o cara com um golpe só, cara. Tu nunca entendeu? Aí tu bota no YouTube aquele link da luta Anderson Silva versus Vitor Belfort. Tem uma luta ainda melhor, cara. Vê a do Lyoto Machida, um UFC depois. Ele contra o Randy Couture. Mas o cara não tava todo quebrado, bicho, ali também. Não, mas não importa, bicho. É prova que um chute pode definir tudo. No final da luta, né, eles normalmente falam o nome do lutador, né, do campeão, fato. O do Lyoto, eles falam Lyoto de Dragon Matida. Cara, eu acho que até o narrador, cara, porque eu escutei, eu não sei se ele falou em off depois, zoando e tal, ele falou Lyoto de Karate Kid Matida. Aí, vocês não lembram do Karate Kid 3 ali do Cobra Kai, não? Ninguém falou do Cobra Kai, cara. O Cobra Kai é meio aquela tendência dos terceiros filmes, né, do protagonista querer começar a ficar meio mal, né? Essa parada assim. Cara. É, ficar tendenciando aí pro lado negro, né? E o cara do Cobra Kai, bicho, era todo malzão, né? Tá. Até o uniforme era preto. Não, o massa do primeiro é a maciota ali do Miyagi pra conseguir a faixa preta pro Daniel San, né? Vai ter muita confusão. Então, vamos falar da Fantástica Fábrica de Chocolate? Mas do originalzão, né? Não, claro. O que passava na sessão da tarde. Esse é outro que eu enquadraria com o cinema em casa, hein? Esse filme aí, cara, eu me lembro daqueles anões, cara. Umpa Lumpas. Umpa Dita. Eu tinha muito medo dessa merda, cara. Cara, era tipo meu sonho de gordinho, né? Não. Para tudo aí agora. Tu era gordo quando tu era criança? Tu era gordinho, cara. Eita. Não, pô, tu tá de sacanagem, cara. Tu era gordinho, bicho. É, agora... Tu era gordinho. Agora o Solano Cover vai ter que mandar uma fotografia dele, né? Quando ele era criança. Pois comigo era o contrário, eu era magricela. Agora que eu sou gordo. É uma maldição, né? Essa parada aí, o cara nunca tem um corpo ideal, né? Agora esse filme, ele não é meio bizarro, não, na visão de vocês? O primeiro total, foi. Cara. Pô, bizarro é o moleque dormir numa cama embaixo da neve, né, cara? Ele passa a impressão de ser tipo um terror, cara. Um terror meio, sei lá, fantasiado. Alguma parada não, dessa. A parte de terror pra mim, cara, é quando eles vão, depois da cachoeira de chocolate e tal, que eles vão descer no barco, que fica todo psicodélico, as luzes girando e girando e tal. Caralho. Caraca, cara, eu só conseguia ver, tipo assim, chocolate. Isso pra mim nunca foi problema. Eu nunca gostei de chocolate. Que é isso? Não, pera aí. Valeu, né? Boa noite, tchau. Tô indo. Depois dessa não dá. Não. Aí, vocês estão chutando balde. Não, sério, caralho, sério, eu nunca gostei de chocolate. Nunca. Os meninos, cara, eles não eram sequestrados ali pelo Willy Wonka e tal. O menino desaparecia na fábrica e não. Ele só foi levado pro canto tal, não sei o quê. Inferno. Beleza. Na cara de pau falar, não, ela só vai pro triturador de comida e depois vai pro forno. É, né? Tranquilo, né? Os pais ficavam ali. Não, cara, eu acho que as crianças eram um ingrediente especial do chocolate. Do só pode. É, outro filme que era meio terror, assim, era o Gremlins, né? Nossa. O Gremlins dava um medo do caralho, na moral. Porque você via aqueles bichinhos lá, tudo fofinho e tal, né? Uns Gremlinzinhos e tal. Não pode comer doce, não pode nem chegar na água e se transformar naquele monstro. É, mas... Por isso que tu não comia chocolate, hein, Walter? Pois é. Mas vai melar o bico daquele bicho ali, pra você ver. Tá aí, mas o Gremlins, ele, apesar de aparecer terror, ele tinha muita coisa de comédia. É o que eu tô dizendo, cara. A fábrica de chocolate, ele passa a impressão de ser infantil, mas no fundo ele tem tipo uma cara de terror, mano. Igual o Gremlins também. Se eu secasse o Gremlins, ele voltava a ser bonzinho. É verdade. Eis uma dúvida da humanidade. Eu acho que secava, porque eu não tenho certeza, mas eu me lembro de uma cena vaga, que é aquele o protagonista, que ele até se veste de Rambo. lembrei. Dos memes, eu acho que alguém dá meio que uma molhada nele, ele vira um meio monstro, aí depois acontece alguma parada que ele volta ao normal, eu acho. Fazendo uma analogia ao Duas Caras do Batman? Ah, pronto, exatamente isso aí. Eu não me lembro muito bem das regras, mas tinha uma parada também do sol, né? Se você deixasse ele no sol. É, não pode pegar sol também, senão eles papocam. Eu sei que tinha um lance que você não podia alimentar depois de meia-noite, né? Uma coisa assim. Que tipo de pai dá pro filho, assim, um bichinho de estimação, que qualquer coisa que você faça fora do padrão, ele vai virar um monstro assassino. Pai, dá um gremlin pro filho, né? Ó, eu tô te dando esse bicho aqui, mas tu não vai molhar ele não, viu? O que é que o filho vai pensar, cara? Sinceramente, eu na minha infância, a primeira coisa que eu ia fazer era jogar ele no balde d'água. Acho que ninguém escutou falar de psicologia reversa, né, nesse filme. É. A outra cena era o teu pai chegando na sala, é um gremlinzão gigante, sentado no sofá, palitando os dentes com teu fêmur, né? Ou então, e ainda com charuto na outra mão. Vai ter muita confusão. Agora na linha filmes de terror, né? Outro filme que pra mim é a cara da sessão da tarde. É um clássico. É Os Garotos Perdidos. Ah, Os Garotos Perdidos não é terror. Não é terror. Claro que é, pô. Tem vampiro, tem gangue de motoqueiros. Ah, Crepúsculo tem vampiro e lobisomem. Não é terror. Não é terror. E vocês categorizariam Garotos Perdidos como o quê? Aventura, sei lá. Sei que tem o Jack Bauer desse filme aí. Terror na Sessão da Tarde era um filme de vampiros que passava na Sessão da Tarde, que a vampira da cidade caçava um moleque que era virgem. Esse filme não era com o Jim Carrey ou Solano? Eu acho que era, cara. Eu não tenho certeza. Claro que não era, mano. Um filme de vampiro com Jim Carrey. Eu sei que no final, tipo, tá o maluco e a garota que ele gosta correndo no castelo e tal. Aí eles ficam presos no quarto da vampira. E a vampira tá indo lá. Ele falou, pô, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não sei o quê. Aí a garota vira pra ele com maior carona, tipo assim, de cachorra, né? Tipo, pô, ela só pega você se for virgem, né? Ele é. Aí eles, tipo, transam dentro do caixão. Mas esse filme é do Jim Carrey, cara. É certeza absoluta que é do Jim Carrey. Agora, se alguém souber o nome desse filme, coloca aí nos comentários, que eu não sei não, viu? Até eu quero saber, quero rever essa porra. Vai ter muita confusão. Eu ia citar a velocidade máxima. Olha aí. A gente tem o Keanu Reeves, né, cara, no filme. Esse do ônibus é muito maneiro. O do navio é muito chato. Ah, primeiro, é chato porque usa um clone genérico do Keanu Reeves, né? O 2 só é bom porque tem o Duende Verde lá. Ele mete um medo, né, cara? O Duende Verde é... esse bicho é de respeito. Eu lembro que esse do ônibus tem uma cena que ele vai... Ele, pô, ah, não sei o que... Eu tenho que analisar a bomba. Vou analisar a bomba. Ele não, é assim, ele sai do ônibus, vai falar com a equipe do FBI, sei lá o que é, aí pega tipo um guincho que tem esse carrinho de mecânico, ele vai pra baixo do ônibus. É isso aí. Eu sei que ele vai pra debaixo do ônibus num bagulho ridículo, tô vendo a bomba e ela vai explodir. Vamos voltar pra dentro do ônibus. Eu me lembro que nesse filme o ônibus não pode parar, né? Porque a bomba explode. Isso. Aí o Walter chegou e disse, não, ele tava aqui, aí ele desceu do ônibus e foi... Chegou o ponto dele, né? Vai ter muita confusão. Fantástico é outro filme, cara, da Sessão da Tarde. É o filme que tem simplesmente a melhor música de abertura de todos os filmes do mundo. Oh, é. Ghostbusters. Olha aí, cara. Eu lembro da cena da geladeira, cara. A mulher vai abrir a geladeira e tem um infernozão lá. A geladeira. Porra! Melhor o geleia, cara. Pô, geleia no final, cara. Genial. Ah, e tem uma curiosidade do primeiro Caça Fantasma. Tipo, que o trailer, né, que eles lançaram do Caça Fantasmas 1 tinha um número de telefone. Que quando tu ligava, tinha uma mensagem, como se fosse uma mensagem de secretária eletrônica, do Bill Murray e do Dan Aykroyd, né? É. Olá, nós estamos fora capturando fantasmas agora. Deixe seu recado após o beep. Olha aí, cara. Nossa. Porra, massa, bicho. Isso aí é que é um marketing legal, hein, cara. Ela recebeu uma média de 1.000 telefones por hora, 24 horas por dia, durante 6 semanas. Nossa. Nossa senhora. É muito moleque sem nada pra fazer. Vai ter muita confusão. Agora o Walter botou aqui na pauta, cara. Ele não colocou nem filme, ele botou só assim, Xuxa e Trapalhões. Pronto, só isso. Tem mais nada. Xuxa, eu lembro daquele Xuxa Requebra, né? Não. Xuxa Lua de Cristal. Ah, Xuxa Lua de Cristal. Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ah, o Lua de Cristal tem o Sérgio Malandro. Aí valeu a pena. Pô, a gente não podia cortar o cast no Ghostbusters, não? Porque esse filme inovou, né? Colocando o Sérgio Malandro como príncipe. Mas o príncipe mesmo, o genérico, era o Conrado, né? Conrado, que é uma comédia exorbitante, que esse bicho era o galã, como tu disse, genérico dos Trapalhões, né, e tal. É, cara. E o pior pra carreira do cara é que ele nunca saiu dos Trapalhões, né? Ficou sendo galã só por lá mesmo, né, e tal. Vai ter muita confusão. Ah, beleza. Agora o título que eu acho que define Sessão da Tarde, e o pessoal não sei por que tá escondendo o jogo aí, ainda não citaram ele. Vai começar com ele? É claro, porra. Vai terminar com Água Azul? Não, não poderia ser outro, né? Ah, é porque o Lagoa Azul... Não, eu vou falar a verdade sobre Lagoa Azul. Foi onde todo mundo viu um peitinho e uma chaninha pela primeira vez. Na tarde, né? Ué, é fantástico, cara, esse filme aí. Plena 3 horas da tarde, cara. Acho que assim, se pudesse converter as horas que eu passei vendo Lagoa Azul pra horas de voo, eu já tava viajando de Boeing aí aonde eu quisesse. Foi o filme mais reprisado, né, da Globo, esse aí, cara. E tu sabe que a sacanagem que aquela dona que faz a protagonista do filme, ela tem 15 anos, né, na época das gravações daquilo dali. É, verdade. Exatamente. Vamos lá, vamos incentivar o incesto, a pedofilia. A Brooke Shields, né, cara, novona lá. Eu me lembro também de uma cena que a mulher vem chegando assim, né? Ela vê o cara lá na ponta, lá da ilha e tal. Ela chega assim, perto dele. O que é que você tá fazendo? Aí o cara tocando uma, né? Não, eu tava aqui dando pensamento aqui e tal, não sei o que. Cara, tem outra... Merda, cara. Que merda. Vou ficar calado. Que merda. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo também aconteceu com o cara muito novo quando eu vi Lagoa Azul, né? É. Primeira vez. Foi tipo aquela cena que ela menstrua na água, eu também achei que ela tinha se machucado. Eu tava junto com o moleque, tá ligado? Se machucou, o que que foi? Pô, como é que ela se machucou dentro d'água? Mas tu quer enganar quem, porra, com essa história aí, mano? Não, quem tinha certeza do que tava acontecendo era o Telos, né? Porque nessa altura ele já tava dando aula, né, particular. O Telos já era roteirista do Lagoa Azul. Agora outro que o Telos foi roteirista também, que é um soft porn doideira da sessão da tarde, é o Elvira. Ah, o Elvira. O Elvira eu já entendia das coisas quando eu vi. Bons tempos, hein? Elvira, hein? É saudade daquele tempo em que tu via um peitinho e já ficava animado. Não, tu vê um peitinho e tu acha fraco, tá ligado? Ah, não. Se a mulher não tiver tipo de cabeça pra baixo, não tem graça. Não, mas vocês já viram a Elvira hoje? Não acaba com a minha lembrança. Não, cara, ela... Eu também não vou atrás disso, não. Ela tá conservada ainda, cara. Olha aí, cara. Coloca aí no Google Cassandra Peterson pra vocês verem aí. Vamos lá. Joel vai ter acabado com a minha infância. Não, não, é realmente... E, rapaz, tá uma coroa maneira mesmo. Olha aí. Tipo MILF, né? Eu, Solano, mas teria coragem de pegar a Elvira hoje? Ó, rapaz, que eu tinha. Só pelos velhos... Tô com medo. Só pelos velhos tempos. Só pra matar aquela saudade adolescente, né, cara? Pois é. Na moral... Ei... Você quer ver Elvira hoje? Tá aqui, ó. Pelas referências aqui laterais, eu diria que é cosplay, cara. Não, é a original. Olha o nome. É Elvira Vídeos, cara. Elvira Vídeos. Elvira Vídeos.com. Hasta la vista, baby.